a hora de apagar a velhinha. Vamos cantar aquela musiquinha. Muitas venturas e paz, e que os anjos digam amém. Parabéns pra você, parabéns pra você, pelo seu aniversário. Chegou a hora de apagar a velhinha, vamos cantar aquela musiquinha. Parabéns pra você, parabéns pra você, pelo seu aniversário. Deus me dê we'll